Patangos, Luke e Luzulu, mantenha o litoral nível 095. Ok, está aqui no nível 095, Magnética 03. According to route plan, flight level 370, take off runway 10 with left turn, book a departure, depart transition, Skulk 5423, Salvador departure 190.35. Decisão 022 information Papa, please destination Lima Papa Papa Tech, my Emperor 010. 5.2 has filed, 5.370. Departure runway 10, left turn. Left turn, Puka, depart 5.43, approach from 11935. Read back is correct, gate 11, call me when ready, Portugal 022. Call me. Obrigado. Taxi Boa Noite 69, está com 181 a bordo, 3 horas e 17 de autonomia, alternando com o fim. Boa Noite 69, autorizado táxi via Pate 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, décima hora 5, ajuste no 0 no 7, no 1. Autorizado Pate 1, indo ponto de espera 1895, 1 no 0 no 7, ajuste, Boa Noite 69, tenha boa tarde. O 4206, boa tarde. Tenho pré-autorizado 350. Copia o guarda coordenação 330. Azul 4206, autorizado Recife, via Zulu 7, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puka, transição Caju. Aciona 5422, controle 119.35. Autorizar 350, volante da 10, esquerda, Puka, Caju, via rampa de 1-7-5-4-2-2, quando era feito? Caju 4206, transição Caju. Caju. Caju 206, por gentileza, contexto de transição Caju. Caju. 206 com deixamento correto, no 3 reposta no pronto. Só 3294 no solo ao 31, libere a próxima direita via taxiway. Gol, estamos com transição na sequência 121, décima 1. Libera via Gol, 211, já teve o passado. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 69, ponte para o 10, está pronto. Boa noite, 69, mantenha o ponto de espera da 10. Oi. Tô na 645, passou externo, baixou através. Estou no 645, continue a aproximação, aguardando pista livre, tráfego já ajustado. Ajuste é. Altímetro no 0, no 7. Aguarda. Então, 3894, reporte pista livre. 645, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 05 nós, ajuste altímetro no 097. É, livre pouso do 645, obrigado. Autorizado Arinhares, mantendo no zero. Mantendo no zero, boa noite, Renato. Na 6201, autorizado para o chamamento, fica na minha terra, boa tarde. Ok, autorizado, boa tarde, 6201. Ok, Foxtrot, chame o controle de sala na frequência 121, décima 1. Direita, Fox, 121. Tá 3894, na minha escuta? Tá 3894, autorizado o táxi de alfa, foi Ginete, portão 7. Alfa, Ginete, portão 7, tá 3894. Paulo, gol, meu nome é 45, boa tarde. Meu nome é 45, boa tarde, autorizado a táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Xanem 143, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Desça para 2000. Decolado aos 36, chame o controle de Salvador na frequência 119, decimal 35. Contato radar, submantém 360 via Arbor. Oficina, Sina, rodou? Aí da Arbor, qual foi a autorizada? Foi para Gadael, Lena, Ótima, direto Malva. Aguarde. Inicialmente voa Elefa. Nós questionamos também a pocinha lá do tráfego, confirmou essa subida. Vai voar Elefa, o 869. Segura 645, como atende no Juliette, após o táxi do Airbus, ingressa portão 2. Faz Airbus, ingressa portão 2. 8-69. Do 4206, número 2 do setor aguarde. Puxa na 601, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, décimo 95, ajuste no 0, 17, morro. Localizadora Campo Avista, 1161, 43. O Xanami 143, completa sinal LS, chama torre 1895. Completa a torre, 1195, o Xanami 143, uma boa noite, tá bom, trabalhador? Trânsito no 43, pouso do estado. Check-train autorizado, pouso do 0, vento 100 graus 042. Ajuste altímetro 1017. 1017, pouso autorizado, Ocean 6A 43, já reporta o trem Correndo com a equipe de solo, assim que o Boeing parqueia no 2, inicia a chamada. Parqueamento da aeronave no 2, está autorizado, Brasil 4-2-1-4-3. Ocean, 1-4-3, autorizado pouso, estando 0, vento 1-0-0 graus, 0-4-1. Pouso autorizado, 1-4-3, obrigado. Turno 869, chama centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288-260 no 869, boa, até logo. Corre, o Xanel 6201, pronto, no ponto de espera. Xanel 6201, não mantém o ponto de espera da 1-0. Mantendo 6201. O Kilo Zulu. 45, eu te falo, Salvador. Me escuta? Confirme a prova que está mantendo. Prova 060. Salvador Escal, vira tudo, stand 1-1 investigation, stand. Pelo que o Zulu vai manter a proa até o destino? Afirmativo. Gente. Minha 201 autorizado a alinhar e manter Xana 0. Alinhar e manter no 0, Xana 201. Opa, 420, meu autorizado, pushback, acionamento, rebote táxi. Autorizado, pushback, acionamento, rebote táxi, mata. Portugal 0, Tutu. Será para pushback, approve, call back to taxi. É Portugal 0, Tutu, please, push back. Solo 44, libere a próxima direita via taxa e Foxtrot, reporte pista livre. 761, 143, está lembrando a Foxtrot. Pista livre agora, 1-43. Solo 2-1, 1-1, 1-3, 1, boa noite. Boa noite. Solo 6201, autorizado decolagem, pistona 0, vento 090 graus, 04 nós. Decolando as 45, sabe controle Salvador, na frequência 119-35. 119-35, Oxenet, 6201. Controle Salvador, Oxenet, 6201, saída da EL. Oxenet 6201, contato radar, turba restrita, nível de voo 080, para de Leda. 080, direto Leda, 6201. No 2. Boa, informação Quebec número 2. Prepare a saída com índia. Cliente. 4206, 1183-26, Maceió. Azul 4206, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1183-95, ajuste no 07, bom voo. 3195, Índia, 4206. Leve a 201, livre da restrição 080, suba direto para o 360. 360, direto, Xenero, 6201. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 1 a 00 graus, 05 nós. Máximo liso, alinhar e decolar, 4206. Autorizado Guarulhos, meu peso Luna 0, após Tabaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5430. Controle 119-35. Não. 3897, fechamento correto, reporte quando pronto. Não, zero para tudo, perfeito. Papa Tango Zulu, Sino Zulu. Manipal, India, Multiholy Point. Air Power 118.905, altimeter 71017, Mongol. Sino Zulu autorizado, 075. Obrigado. Power 119.905, 1017, aboard the way up. Power 118.905. When run 855, oh yeah. Azul 2712, pronto, cópia. Pronto, cópia 2712. 712, autorizado, Aracaju, V-Golf 677, nível 130. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 119-35. Usado nível 130, decola da 10, curva esquerda na terceira Conde, detectador 177. Aciona 0260, detectando controle 119-35, azul 2712. Azul 2712, fechamento correto no parte 3, reporte quando pronto. Matará quando pronto, 2712. Motivo 51-1935, obrigado. Coordena com o Vitor Solo, chama táxi. Oxalé 6201, chama táxi para Recife, frequência 1251, alternando 3325. 1251-3325, Oxalé 6201. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, contato radar. Se mantém, nível de voo 350 para o Adijamo. Para o Adijamo 350, 4206. Oscar, Zero Tutu, Menor Presidio. Zero Tutu, please line up and take off runway 10. Is it 100 degrees, 04 knots? QNH 1017. That's all, 022, clear on up and right, runway 10, can I turn 07? Clear for one up, take off, that's all, 022. Line up and take off, runway 10, tap 022, wind 100 degrees, 04 knots, QNH 1017. Manager 07, clear, line up and take off, one up. Airborne is 56, contact Salvador the departure 119.35. 119.35, that's all, 022, well. Portugal 022, radar contact, you took off, climb 2370, book a departure. Clear, Papa 2370, book a departure, Portugal 022. Autorizado táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1918 decimal 95, ajuste no 0 no sétimo voo. Autorizado 895. Salvador Azul 2712, está pronto para o táxi, 54 a bola, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Serra Brava, Serra Vista. 4-5, alterna 1-2-6-8-5 na proa do Romeu Fox 08. Agora Recife 2545-2005, manda o Romeu Fox 08, Azul 4206. Papel B, 58 a bola, 58 a bola. 758 a bordo, 2712, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, grau 05, nós, ajuste de altímetro 0097. Portugal 022, Radiability 5. Azul 2. Azul 2712, autorizado a alinhar e manter o piscino 0. Lima até 11, 2712. Can you say again? Portugal 022, Radiability 5. Comandou, é o Papa Romeu, é o Papa Tango Zulu, Tino Zulu. Prossiga. Autoriza descer pro 055? Autorizado, Zulu, Tino Zulu. 154. Comandou, uma boa, tá? 387 da SAM, 2500. São 3897, contato radar, e mantém o nível de voo 320 via cega da ELF. Cega da ELF, subindo, confirmando o nível 320? 320. 320, se precisa, a gente vai na frente da ELF. Foi da ELF 3897. Da ELF 97. Zulu, que o Zulu copiou? Afirmativo, já está indecido para o 056. Gente. É Portugal 02 call Recife Center 125 decimal 45 if enable 126 decimal 85. Call 02 to Recife 12545 secondary 12685 4. Decolado ao 05, chama controle 1-1-1-3-5-2-7-1-2. Salvador, Azul 2702, decolado o perfil da Conde, a sua escuta. Azul 2702, contato radar, se mantém o nível de voo no 30, voe direto Conde. Voo no 30, direto Conde, 2702. 645, aguarde autorização Vitória. Um minuto. Obrigado. Papá, Charlie, Jóssica, prossiga. Janeiro 6259, aguarde, Copa Guarulhos, é o número 2, prepare saída da Ilha da Morte, mano. Muito obrigado. Papapá, Charles de Aosca, acione código 0222, confirme pessoas a bordo, tipo de equipamento e o indicativo da procedência. Charles de Aosca, ajuste seus corredores de viagem em Salvador, voe para Paris e chame quando pronto para descida, que é NH1077 em Salvador. Voe rotatório, Charles de Aosca, chame quando pronto para descida. Plan 3897, chame Recife, frequência na 251, alterna na 3325. Plana 33, decimal 25. Oito saída em 119, decimal 35. Plana 45, autorizado já a brabo do Tornalbo, meio 3, em Aguiar, que a bola da Tornalbo, em Aguiar, saída da EO, Leda. O plano voa direto à posição de dois. Vou se enfrentar o carro de carro. Onde der essa ferrovia, o triângulo 44, controle de saída de 35, transponha 5440, posição 04, voo no 645. Voo no 645, correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 04. Obrigado. Chama 6259, pronto, 4. Para a cópia 259. 259 autorizado, de Salvador, Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nível 360, via Ampers Luna 0, Poeste Taubaté. Saída, Dael, Lida, Mótiva. Decola da pista 190, primeira curva à direita. Código 5436, controle de Salvador em 1119, decimal 3. Aqui para Guarulhos, 6259, cortejamento correto, chame pronto para estiver em estacionamento, portão 09. Zulu, quilo Zulu. Força aérea 2526, aciona identificação, chegada a bom que é autorizada. Desça para o nível de voo 070, altímetro na 097. Para o 070, força aérea 2526. Afirmativo. Onde já está interceptando a terminal de Vitória. Tango Zulu, Zulu, Kilo Zulu. Informo que Aracaju já está entrando em contato com o controle de Maceió para lhe dar as condições. Tem serviço radar encerrado agora, está a 66 milhas nordeste de Salvador. Se esse mantém a 3.500 pés, chame o controle Aracaju na 20.1. Correção. Zulu, Kilo Zulu, correção. Chame Aracaju na 20.3. Salvador, papapá, Charles de Oscar, descida para 1.500 na rotatória. Charles de Oscar, desça para 1.510, QNH107, reporte rotatória visual com campo. 1.107, vai descer para 1.500, reporte visual, Charles de Oscar. 4-3, posição 1, autorização de abaixo para o pátio principal, posição número 11. Autorizado início, reporte para ingresso pátio principal, o América 230. Chamará para ingresso no pátio principal, o América 230. Confirme a posição 1-1 do pátio principal? Afirmo, posição 1-1. Gente. Zulu, que o Zulu aguarde. Paulo Salvador, boa noite. É o 3283, aguarde um minuto, Costa. Vai ser a Elefa 1, cara? Negativo, Abo ou Elefa? Ação, 3283, 4-0. 2705, acione identificação chegada a Mari, correção chegada a Bonfim, autorizada. Direita para nível de voo 050, QNH 1097. 050, 17 na Bonfim, 705. Livrar o nível de voo 055. Ah, da presente já iniciou livrando 053, ah, passando 053, 7 horas. Gente, portaria 2526, desça para o nível de voo 060, QNH 1097. 060, desça. Voo 645, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 120 graus, 059, ajuste de altímetro 0097. 37, ajuste, pista 90, decolar, autorizado, vento 2526, desça para o nível de voo 050, informa o tráfego, posição de 1 para 12 horas 14 milhas, é um Sierra Romeo 22, passando 4.500 pés em decisão na 1.500 pés, desça para o nível de voo 050 e após pelo, desça para 2.000 pés, QNH 1097, autorizado ao final do procedimento ILS-X-REI, pista 10, chame estabilizado 2526. 2526, descendo para 050, após pelo 2012, autorizado para procedimento. Salvador, Antana 3283. 3283, só um minuto, vou chegar com o centro Recife, problema com o seu plano de voo. Controle Gol 645, boa noite, decolou. Gol 645, contato radastro, ele mantém o nível de voo 360, após 2000, voo direto Leda. Após 2000, voo Leda, muito obrigado. No 645, decolada aos 23, chame em controle, frequência 119, decimal 35. 2526 da Força Aérea, informo o tráfego agora ultrapassado, tráfego anteriormente informado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Passa a conde no momento serviço radar encerrado, mantém o nível de voo na 30, chame Aracaju na 20, decimal 3. 2781, dentro da Quebec, autorização para a vitória da conquista. Azul 2781, aguarde cópia conquista número 2. Prepare a água, Léo. Muito obrigado. Torre, o Força Aérea 2526. Força Aérea 2526, a reporte está embaixo travado. Está abaixado e travado no localizador 2526. Continue a aproximação, aguarde a autorização do fluxo. Aguarde a autorização para o fluxo. Charlie de Aosca, chame a torre frequência número 8, decimal 95. 1895 vai chamar a torre, Charlie de Aosca. Bravo, bravo, Romeu. Nível 360, via 2197, restante conforme roda. Saída árvore, após voa, posição elefa. Decola da pista 10 com curva direita, código 5450. Controle 1.